Pop! Águia de Fogo Super Pop! Diferente. É o Arrasta Povo! Experiência. Carisma. Prestígio. E uma performance de surpreender a todos. Bora sobrevoar! Esse é o verdadeiro legado da New Generation do Super Pop Live. Super Pop Live. A aparelhagem mais inovadora, inovadora e querida do século 21. Quem tava com saudade do Super Pop, bota a mãozinha pra cima! Vai começar o bagulho doido! E eu quero saber quem tá solteiro, joga pra cima aí! Quem tá afim de amanhecer hoje? E bora começando! Olha o pop, olha o pop! E o cobiçado, cobiçado, decorando o Super Pop, mixando tudo, tudo! Olha o pop, olha o pop! O Pop Life é outro patamar! E bora começando um bagulho. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Joga, joga. Põe a parada. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra. Se eu pegar não dura, usa que não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, usa que vai te pegar. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Vem sozinho. Sim, vem cá jogar pra mim. Vem cá jogar pra mim. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara. Foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, cai, foi, o homem da vibe chegou. DJ Felipe Cobiçado. Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia no... Fala, minha galera do Ferti Pará! Já tá igual a gente registrando de vários momentos. Hoje é na Agropec 2021. E o nosso pop sobrevoa. Tá movimentando, tá movimentando. Tá movimentando. E ela tá como? E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você. E meu parceiro Michael Pop já tá aí com a gente, ele, meu parceiro Will Bressão. Alô, Lucas Trek, fala comigo. O cobiçado do Pará. Vê você dançar pra mim. Quer puxar rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai, vai, vai. Vai rebolando. Vai rebolando. Vai rebolando. Todo mundo como gris. Bora, cobiçado, detona, detona. Se parei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Peraí. Tô solteira. Pra mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima, hein. Tô solteira. Homem que tá solteiro também pode botar pra cima. Tô solteira. Mas peraí. Tô solteira. Tem alguém do Flamengo aí, tem? Tô solteira. Quem é do Corinthians? Tô solteira. Do Remo? Tô solteira. Quem é do Paragominas? Dá-lhe um grito. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na boceta. Hoje o DJ é ele. DJ, o cobiçado do Pará. E deixa eu mandar um forte abraço, meu grande parceiro! Amigo Crânio, N, Aline, nossa amiga Helena também tá com a gente! Alô, Mila, os seguidores do Pop! Pop! Live! Então brota na minha casa que hoje vai ter maldade. É que ela tá solteira e hoje chutou o balde. Eita puta, tá. Bora que a peteca não pode cair. 57, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo e cancelador de CPF. 57, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo e tu quer beber? Quer beber? New Generation. Olha meu parceiro Pipoca lá do bairro de Aderlândia, tá aqui com a gente. Verem todos os lendários do Melody. Para Pipoca. Empurra nela que ela gosta. E vai empurrando o que ela gosta, que ela gosta. Vou te mostrar o neném com carinha de malvada. Vou te mostrar o neném. DJ Gabriel Prime, o cassino batidão. E meu parceiro Erling também. Vai. E vai pegando que o pop vai sobrevoando. Hoje tô de parada, vou mostrar o vício meu. Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu. E ela subiu. Fala, buzu. E ele tá na... Alô, meu parceiro, Negibão. Hoje tô de parada, vou mostrar. É o Najibão também. Na tua flauta, tua cobra apareceu. E ela subiu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Ela subiu, subiu, subiu, subiu. Próximo do carinho. Os doidos de Paragominas. Os moleque doido de Paragominas tá aqui com a gente. Esses são super pop na veia. É super pop, New Generation, família. Marlene, Marlene, né, pai? Vem comigo, vem. Tô amoitado, carne feita. Jonas Mob, velho meu parceiro. Danielson também. Mas isso tá virando vício. Já tô no round 6. Já chuva caindo lá fora. Nandeilson e os canela. Os canelada do Pop tá aqui com a gente. E só não pode. E vai no Pop, vai no Pop, vai no Pop. Seu, te guardo na minha cama. Vim, é só tapão. Vai, vai, vai. Avião, eu vou fazer um vídeo seu. Debaixo da minha cama. É só tapão. O lindão dessa avião. É só tapão. Só tapão, tão. É só tapão. É só tapão. Só mulher que gosta de fazer o TikTok aí, ó. Papo do reino. Joga lá pra cima. Joga lá pra cima. Ei! Oh! Ei! Oh! O bode já tá formado. Aqui na Tabatinga nem a espada nem as bruxas escapa de leva. E as que correr vai tomar brutal. Toma, toma. Vagabunda vai. Cadê marginal? Tem um tanto. Gino Souza, N. Wannick. O Souza aqui com a gente. Já curtindo o cobiçado. O cobiçado do Pará. É do legal. Nossa filha da puta, pirocada de o cobiçado é pop, família. Do jeito legal. Nossa filha da puta, pirocada de parte. New Generation. E vai doidando o cobiçado mixando. Só um aquecimento, viu? 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Dia 25 tô sentando pau. Dia 31 você senta de novo. Dia 25 tô sentando pau. Pode pra caralho até chegar o carnaval. Pode pra caralho até chegar o carnaval. Olha meu parceiro Ivan Moreno. Ei, Ivan! Tudo me amandona, bebê! Toma toma pau, toma piroca, toma pau, toma pau, toma pau, toma piroca, toma, toma, toma, toma, toma pau. 25 é Natal, 31 é ano novo. E 25 é Natal, 31 é ano novo. E tá chegando o Natal. Diga-se de passagem que a Agropec seja pro Natal da galera que mora em Paragominas, não é isso? Uma das atividades com uma data única do calendário brasileiro, uma data muito importante, é a Agropec de Paragominas. E claro, a galera chega, hoje vai receber a volta do Super Pop nessa feita, New Generation. New Generation. Ai meu Deus, que pau e morre, ai meu Deus, que pau. Sei que ela gosta, sei que ela gosta, ela gosta. WBeat que produziu. Mais uma. Safado, só sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Pode o Alex mil graus. Bora, Alex. Hoje é mil graus, bebê. Só sabe muito bem que eu gosto desse lombrado de mochila de radinho. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Vai embaixo. Embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai lá embaixo. Embaixo. Eu sou sabia muito bem que eu gosto desse safado de mochila de radinho. Cabelo disfarçado e mochila de radinho. Olha meu parceiro Chorão. Já falou cobiçado? Não esquece que tu tá em Paragominas. E aqui em Paragominas o bagulho é doido. Tu não pode deixar a peteca cair. Então lá vai. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de papo. Vai ser sequência de papo, vai ser sequência de papo. Hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco, vai ser 50 de papo. Vai ser 50 de papo, vai ser 50 de papo. Parceiro Léo da Nike, Eliane, o Ibina, o Buzu, o Daniel, Larissa, curtindo a vibe, hoje no Pop Super Pop Live. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, ela fica... Alô, Jorge Barão! Vai jogando! Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão... Bora, batata! Descontrolada! Traz logo a caipirinha pra cá hoje, papai! Braba, chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada. Vai lá pra roubar essa safada! Para de olhar pra mim, assim se começou a beber. Ai, ai, ai. Olha meu parceiro Micael, o caqueado Pelé, sem fronteiras. Me deixa mandar um forte abraço. O meu parceiro Ceará, o Júnior, o Fernando, e toda a minha galera do Dimensão. Obrigado pelo convite, hoje trazer Super Pop Live nessa festona do Agropec, aqui no Panela de Pressão. É o Live, live. Sobrevoando o Arrasta Povo do Pará. Cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, DJ Matheus Pop, Pop. Ele, meu parceiro Gabriel Sampaio, tá na área. E tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabar essa safada. Se olha pra mim, assim se começa a cachorro vira lata, vai! Enfim, esse cachorro vira, vai! E pato! E falando em pato, bota logo a Duque Golden no telão aí, Gabriel! É o patinho dourado mais famoso do mundo, fechado com o cobiçado do Bará, sempre virtindo os artistas! Duque Golden, o look mais cobiçado do Pará! Chega, chega! E gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha raba. Joga, joga, joga. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, segura a pressão. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu olha o nego lindo já na área. Tá no chão, eu gosto, desço. Tu gosta, nego lindo? Não, eu gosto. Ela gosta. Tu gosta do pop, nego lindo? Valeu, meu parceiro, Marcinho, sensação, estourou, papai! Estourou, nego lindo! Sexta-feira é dia de curtição, passa a troca pro Samu, escutei com o sapatão. A sexta-feira é dia de astrovega, dormi junto com ninguém, casa no civil, passiga, vai! Sexta-feira é dia de curtição, passa a troca pro Samu, vai ter! O sapatão. A sexta-feira é dia de astrovega, dormi junto com ninguém, casa no civil, passiga, vai! Eu gosto, desço em Beatriz, paredão. Tá aqui com a gente, jogo, o nosso amigo Edi, chão, e tá todo mundo junto, misturado hoje, curtindo. Eu gosto, o comissário Pop. Eu gosto, desço em cima do paredão. Eu gosto, jogo minha rabeta no chão. Eu gosto, desço em cima do paredão. DJ Johnny Virtual, DJ Léo Prime, ele da conveniência, rei do gelo, tá todo mundo. Tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não. Eu me afoguei no golpe dessa mulher. Só pra quem gosta de uma rapariga, pode botar a mãozinha pra cima aí. A mulher tá gostosa, ela é profissada demais, ela. Só pra quem não tem preconceito com rapariga, bota pra cima aí. Seduzente e assentada é diferente, até com a tua mente. Chama que ela vem, chama, chama. Vai. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Aqui saudade daquela tua assentada pro pai. Volta, bebê. Volta, rapariga. Volta. Se volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu... Recebe nome de Lopes Motopeças. Tudo acessório para a sua moto em Belém do Pará. Fala, meu empresário Dante. É Lopes Motopeças. Um salve no paredão. Tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Você. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara a sua vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama o papai, vai. Amigo Fabrício! Profissão daqui com a gente, o Patrick do grupo Gerplan, engenharia tá aqui na área com a gente. Eu sou chique, velho. Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Virou? Tô revendendo a situação. Virou? Eu parei não. Eu quero ouvir. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Se vai beber, vai chorar, vai ligar. Peraí. Tem alguém solteiro ainda aqui? Tem alguém solteiro? Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Mas quem tá afim de beijar na boca ainda hoje, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Mas quem tá bem casal. Que tá com seu grande amor, bota a mãozinha pra cima aí também. Pode botar a mãozinha pra cima. Eu quero ver vocês cantando isso aqui comigo agora. Te liga. Quando faz amor. Será que você gosta mesmo de mim? Quero ouvir! Vai me dizer que é pra sempre. Eu quero ouvir! Isso é amor ou uma doce mentira? Com saudade do pop! Pode botar o celular pra cima aí, pode botar o celular pra cima aí! Liga a lanterna do teu celular, liga a lanterna aí! Pode começar a filmar! O maior voo do estado do Pará, no Brasil, do mundo! É o nosso Super... Super Pop! Vai começar o voo! E quem sabe... Pode soltar a voz comigo agora. O foda que você de mim não sai. O quê? Mais alto. Vamos ver. Vocês são foda, viu? Eu peço que não me maltrate mais, pois corro perigo. Diz. De gostar. Fala pra mim. Eu juro, eu tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Jura pra mim então. Eu juro, até te evitei, amar quem não presta. Cadê minha produtora pra filmar isso? Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre e pede bis. Me chama por você. Vai! Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre e pede bis. Me chama por você. E quem tá gostando, joga o bracinho pra cima. Joga pra cima. Bate na palma. Tchá, tchá. Joga pra cima! Esse é o Fobi! É o melhor lugar pra tu esquecer. Quero ver! É o melhor lugar pra tu esquecer sua mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer sua mulher. Encontrar um novo amor. Estou cansada de tão como o seu olhar. Grita! Vou gritar ao mundo que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Isso é para a Gomina! Oh, oh, oh. E o pop sobrevoa. Amar é admirar com o coração de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco de tesão que encontramos na cama. Você tem? Nenhuma gama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Só vocês! Nem o sol, nem as estrelas. Olha meu parceiro! Como você, Ceará! Tá um nojo, babá! Falou, chegou! Todo mundo! O nosso amigo Rafael, o Gago, tá todo mundo! Perfeito. Você é o meu favorito. Pode o bagulho! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. Eu quero ouvir, quero ouvir agora. Você quis ir embora, agora embora na moral. Você quis ir embora, agora embora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse olha o sal, grau, olha o sal, ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Então fogo no parquinho, tata. Fogo no parquinho. Pega no fogo. Pegaram o touro, pegaram o touro. Só quem tiver solteiro. Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Só quem tiver solteiro pode botar a mãozinha pra cima aí. Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Quem já foi vacinado pode botar a mãozinha pra cima aí. Pode botar a mãozinha pra cima aí. Só quem já foi vacinado. Quem acha que essa pandemia vai passar de vez e voltar tudo ao normal, só pode cantar agora. Pois se prepara que hoje à noite eu vou correr, vou botar a carreira. Você vai beber, vai chorar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou correr, vou botar a carreira. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai beber, vai chorar. Presença com a família, o nosso amigo Beto é a estamenta na área. Alô, Beto! Pode ir embora, porta aberta, à vontade, só não vale ligar. Dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, à vontade, só não pode ligar. Dizendo que tá com saudade. Tá apaixonado? Tá apaixonado? O quê? Papá, fica 5 minutinhos com o celular da lá de casa. 5 minutinhos. Menino do Águia! 17 anos de pop! Tá apaixonado? Pop! Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular. DJ Udi é o brabo, porra! Fica 5 minutinhos no celular dela que passa. Vai, vai, vai, vai. O cobiçado tá tocando e as bandidas passam mal. O cobiçado tá tocando, chama ele. Passam mal, chama ele de gostoso que ele vai te dar moral. Cê é gostoso, ai, cê é gostoso, ai, gostoso. Vai gostoso, vai, vai. Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Será que o Paragomina sabe fazer o caqueado? Caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. Tá, moleque, doido, mostra como é que faz. Vai um impressão. Mostra como é que vai, vai. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que DJ, então é brabo, vô. Sal, sal, faz cara de mal. E aí, meu parceiro Jorge Marão? Cara de mal, caqueado, cabo, paga no chicado. Mora no caqueado, vai lá. É o louco, moleque. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau. pirulito, vai sentindo gostosinho. Deixa o pino, pirulito, vai sentindo gostosinho. Parada mais ou menos o seguinte: antes de chegar aqui em Paragominas, a primeira vez que eu tô tocando aqui na região de Paragominas, falaram assim pra mim, cobiçado, tu vai ter uma dor de cabeça imensa lá em Paragominas. Eu perguntei por quê, pô? Porque te manda a galera gritar, te manda a galera levantar a mão, ninguém levanta. Eu falei, acho que isso depende muito do DJ que tocar. E depende muito do som que tocar. Se tu não transmitir energia positiva pro teu público não vai transmitir energia positiva pra ti. Eu quero saber se tem alguém do Clube do Rema e hoje joga pra cima aí. Tem alguém do Paysandu também, tem? Mas quem é Paragominas de coração, bota pra cima aí. Eu falei, porra. Tem que respeitar que o pop é diferente. O pop life é outro patamar. Então canta. Ela se taqueia assim. Basta deter, basta deter, basta deter. Volta, bebê! Vai se meter, se não for você, não vai se meter. Ai, carica! Ai, carica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, carica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, carica, quer dar pros amiguinhos da boca. Ai, carica, quer dar pros amiguinhos da boca. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Malvadão, malvadão, malvadão, malvadão, malvadão. Chamo teu fogo malvadão. Cobiçado, malvadão. Cobiçado, malvadão. Cobiçado, malvadão. DJ o Diabo Bravo, porra. Malvadão! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. O meu parceiro Diego. Ele, meu parceiro Marquinho. Você pra você. Alô, bola. Última no do B13. Super Pop Life, quem é do pop, sempre será do pop. E agora vamos dar um giro, é bela no exato, bela no rio. Alô, meu gerente xerife! Só um H2O, papai, pra cá, por gentileza. Tá na parte de mim, permanece essa tranquilidade na comunidade. Pede a Lili pros amigos que estão privados. Lili! Olha o barulho da cama. Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, é de arrepiar. Se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Olha, meu parceiro, dizer. O canão tá aqui com a gente, CDM. Olha, meu parceiro Fábio, o da Diamante Azul, tá aqui com a gente. Canta. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Eu quero ouvir, quero ouvir. Coração. Show. Só musicão, Duda. Até quem não tem coração sofre nessas horas. No filme, tudo aconteceu. Eu tirei um beijo, depois me peguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Deixa eu me... Meu Deus, por que ela... Pega fogo! Tá aqui com a gente, ela pega! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Mais um, Duda, viu? Tino foi rebelde, levou você pra longe. Onde vou... O grave contribui. Como você está? Pega da música. Mas eu quero ver vocês cantando essa daqui, ó. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o vetro tocar, deixa o coração depois se abrir. Toma! Super Pop! Essa dor! Super Pop! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tem noite de amor, oh, oh. O nosso amigo Neto Multimarcas. E aí, Neto? Romário, Ivan, Viva Moreno, o Alex Mil Graus também tá no circuito. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Você me... E nosso amigo, o Gago, Ótica Diniz, tá todo mundo com a gente. Nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance. Bora lá no Gago, na Ótica Diniz, troca a tela, mano. O que eu tinha pra você. É agora, é agora. Valine, Maiara e Andréia, Neste Boy. O show do Lag me faz sonhar, não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som. A gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Numa padrinha, meu pop. Vou no pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vai sim. Ah é? Olha que papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Já comi decenio pro bebê. Pode dormir. Ai, você me entende no papo pra mim, tá? Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Da madrinha. Mariazinha, deixa o jogo. Fazendo os meninos, Joanha. São de Paragominas, já que curtiram. Alô, Peste Pará. Quem me terá as chaves do carro? Sim. Pra cima esquerda, primeira mãozinha pra cima esquerda, a mão esquerda pra cima, a mão esquerda. Quando ele fala oh, é pop na veia. E você bate com a direita, beleza? Eu vou liberar. Um, dois, libera agora. Oh, é pop na o quê? Veia. Sexta, sábado, domingo. E segunda-feira. Toma! te juro não deu. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você bebê. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Chato, ele o piloto, o mais rápido da cidade. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira, à noite, libera. Bora, cobiçado, libera, libera. Bruno Monteiro, Sâmia e banda mega. E nosso amigo Jefferson, ele é Thalia. Se me engane, ela, Jojo. Jefinho, Matheus. Maelka, é o cancelador de CBF, tá aqui! Vamos lá, aqui. Tem como disfarçar. E a comitiva das protons. Olhar esse amor que me faz tão feliz. Quando estou com você, a vida inteira quero estar ao teu lado. Por que, bebê? Porque te amo tanto assim. New Generation, a verdadeira revoada é aqui. Ai, papai, apaixonei. Vai, solta esquinho. Vai, solta esquinho. Essa é pra mulher que gosta de um pix, de um pix. É pix pra elas, porra. Uma e meia, duas horas, elas sobem a rua da mina já querendo putaria. E com a tropa do robô. A tropa do robô, com a tropa do robô. Viu? Fala pra mim agora. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque que... Sabe por quê, eu? Ninguém te forçou. O da vibe chegou. A tropa do robô. Seu amigo Marcelo, Hélio Cacá. Vai o Jarana. O Edmundo. Tropa do robô. Grupo RBA de Paragominas. O Fabrício. Santos. Promissão. Cento. Dois está com a gente. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. No pau de bandido. René Gulido. Nego lindo! Passarinho! Chama no Zoom, dá um close. O quê? Trava na pose. Fala meu parceiro Johnny Virtual. DJ Léo. Premier também. Chama no Zoom. Juniel, tu tá todo mundo da conveniência. Rei do gelo. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Ei. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Ei. Chama no Zoom. Ao vivo. Trava na pose. Ei. Viva jogando lá pra cima, lá pra cima. Chega lá pra cima, chega lá pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. E aí? Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. E o quê? E vai você insiste em esconder. Sabe o Rômulo Boy? Rubi! E a Vavá! Isso é maldade. Tua águia tá com a gente! Com... Grito! tava. Quando lembrar da gente, tá tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe? É o menino aqui, é vai? O Bia aqui? Quando lembrar. Tem que ganhar um braço aqui de vocês. Que todo mundo tem moral. De frescura. Os moleque doido de Paragominas. A Tata Hudson. Felipe Boy. O meu xará Felipe tá aí. Alô Nayara, alô Rebetão. Vai. É o brabo. Beijo. Batatinha frita, um, dois, três. Égua, batatinha. Cuidado com o jacaré, batata. Cuidado. Sobe e desce, pô, pô. Sobe e desce, pô. Sobe e desce agora. Pô, sobe e desce. Movimento, movimento. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta. Chama que ele vem. Levanta, levanta, levanta. O teu cucu malvadinho. Levanta, levanta. Douglas. Minha luz tá ao vivo aqui no Facebook. Minha luz do público, minha luz. Thiago, Thiago Maravido, aqui com a gente, Maravido, Brenda do Baio já, Tim, Verde Atlântico, tá todo mundo. Vou te mostrar o neném, com carinha de malvado. Vou te mostrar o neném, com carinha. O que ele te faz? Não. Ele te pega, te maceta, te foguete já arrebenta. Ele te pega, te arrebenta, te foguete te maceta. Ele te pega, te arrebenta, vai dar, te maceta. Lailson, Dona Mônica, o Dongra direto da Fazenda Rio Grande. Vem com a gente. Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe. Tira a pistola da cintura, balança a Glock. Balança, balança a Glock, balança, balança a Glock. Liga, liga, liga, liga, liga, liga. Balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança, bote, balança, balança. Ela tá querendo namorar, e eu sei onde é que sou. Rua São Silvestre, Jardim Atlântico. Encaixa. Os cancela, CPF, tô na área. Em casa, vou ligar o som pra ela dançar até o chão. Ela vai me olhar, vai provocar, cheia de tesão. O quê? Parece miragem, mas é sacanagem. Falou, Marcela do Rock doido! Morando, Madison Pop! Isso que é vida, transando todo dia. Acordar como? Acordar pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca me envolve. Isso que é vida! Isso que é vida, transando todo dia. Será que hoje vai clarear algo? Pelado, com você do lado. Vou até aquecer. Quero ver agora, só as mulheres. Ah, entendi. Três da manhã me chamando. Sei, fala aí. Só não precisa falar, eu te amo. Quero ouvir. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora, e agora? E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava. O quê? Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim quando tu quer transar. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma. Qual é o nome do homem, rapaz? Pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer. Amava 22 anos hoje, do meu mano lá da Cabanache, veio hoje curtinho para a Gomina. Vamos junto. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber. Vai gritar, vai gritar, vai gritar. Querendo voltar. Fala pra mim agora. Eu vou falar que não. Beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. As empatarelas no quarto escuro. Você vai ouvir o eu te amo por segundos. Eu vou falar que não quero. Beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. voltando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Elas vêm. Poço esquerdo só tem peixe, e direito tá cheio de onça. Ai, ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O quê? Eu quero é tu. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, a ódio é uma nem diria. Odiado de bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. O quê? E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Chega pra cima! Chega a mãozinha pra cima! Joga! Joga! Joga! Joga! Eu só quero é ser feliz. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the fight! Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, transformar aqui hoje numa boate. Pois vou transformar numa rave. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Bookies on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. The cat is on. Fala meu parceiro Canã, o da CDM, Samira, Samira está aqui com a gente da sua dama de Paragominas. Indoido! Everything's on the table and everybody's on. E aí, meu parceiro Olhão? Olhão de Paragominas! And everybody's on the table. safada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto. E aí, batata? Ao vivaço pelo nosso Facebook. Eu sou da putaria. Tá todo mundo ligado. Tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto é da errada. Tô ligado, Fete Pará. Estamos com a gente, abraço do carinho. Tu tá no pop. Pop. Olha você aí que perdeu seu documento. É, meu capitão. Paloma Cristina Lima, seu documento tá aqui, viu, Paloma? Paloma Cristina Lima, seu documento tá aqui no comando, só chegar aqui, viu? Maria, não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto das safadas. Você quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada, tu quer ganhar duas vezes, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto das erradas. C10. Toma, abaixa o tio. Vai devagarinho. Pelo amor de Deus. Toma, vai devagarinho. E hoje, meu parceiro Jabuti, patrocinado pela Mercedes-Benz, e tá chegando a nova Mercedes do Jabuti, viu, meu irmão? Patrocinado aí. O mais novo DJ do pop. É o Jabuti, o considerado. Tá hipnotizada com o passinho do relógio. Abaixa, tio. Cuidado, mulher. Vai perder do documento. Na hora de entrar lá no negócio, vão pedir o documento do ET. Deixa eu dar um baixo abraço. Cadê, mano? Amanda, da Rally Fibra, tá aqui com a gente. Abraço, Amanda, pra você, viu? Ela com o Douglas Pop. Ó. Abaixa, tio. Vai devagar. Passamos de meia-noite já, passamos de meia-noite. Ó. Olá, bom dia. Bom dia. Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia. Bom dia. Bom dia. E homem. O Danielzinho, nossa primeira dama. Carol tá aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Tô com saudade de. Marca lá no Instagram. De arroba DJ Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. De patrocínio é o chique da putaria. Senta, senta, senta. Dança fatia porque eu tô de patrocínio é o chique da putaria. Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre. A sua espera pra lhe oferecer prazer. Curte cobiçar, deu tempo do Fox, papai! Novinha, eu quero te ver contente, pode dançar e curtir com a gente. Novinha, eu quero te ver contente, pode dançar. E quando grave! Gente, olha me bate forte. A gata quer jogar. Com o grave bate, bate. A gata quer jogar. Tu me mata, meu irmão. João Gomes está na... Ai. Alguém me fez ou desacreditar que existe amor. E no meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem encher. Só vem sem o abraço, é? O sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Ou mesmo que prometa me amar, e mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Bora agregar valores, né, pai? Eu não tô doida cuidando de você. Aí o Pix, caiu o Pix. É Pix pra elas, porra. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Você existe? Você aí existe, amor. Se for amor, você vai esperar o meu coração. Olha meu cowboy, ele só na manha. Aí existe, amor. Como que tem? Fora. Pra mais de 10 hectares de cabeça de gado. Você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Quando lembrar da gente, tô partilhando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente, tô partilhando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro... DJ Gabriel aí de Paragominas. Vem, meu mano Gabriel. Bora, mas... Um abraço aqui do cobiçado, viu, garotinho? Sabe que é nós, sempre. Chama no piseiro. Tamo junto. Hoje eu não tenho em casa, pode passar lá no hotel. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo. Fábio, da Diamante Azul, tá aqui com a gente de BH. E aí, Fabinho? Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta. O nosso amigo moleque do Marajó. Me traz de volta. É pega foto. Olha que morena, vê como eu tô. Segura pra mim no telão, hein, Gabriel. Pelo amor de Deus, me traz de volta. Lanchonete, hamburgueria. E restaurante Brocadão. O meu parceiro Paulinho. É o cara que comanda o Paulinho Carnes também. Tá na mídia. Sim. Tá na vibe, tá no pop. É pop. É isso que eu consegui toda vez que eu vejo. Foi o cara que já pegou um chifre. Qual foi o cara que já pegou um chifre? O homem que já pegou um chifre, pode botar a mãozinha pra cima aí. E a mulher que já meteu um chifre, bota pra cima aí. Aí quando o cara pega um chifre, ele fica assim, olha. Ele fica desse jeito. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade. Fica tontinho. Juninho. Aceitei aquele. Fala, Melissa. Pra beber. Tudo em... A Daila tá aí também. Melissa, Daila. Ao lado direito do Ninho. Vai. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por... Essa é a música do Nego Lindo. Olha como ele fica. Coração, late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, só daquele irmão. Busca muita onda, meu irmão. Aí o cara perde a mulher e faz besteira. Coração. Aí ele fica igual um cachorrinho quando cai da mudança. Tem muitos amigos assim. Ó! Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Amigo Pipoca! E aquele... Lá do bairro do Janelândia, alô Pipoca, um abraço pra você, garotinho. Deu tudo errado. O quê? Olhei pro lado. Olha pro lado, foi! E era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Lá de coração cachorro, lá de coração. Cachorro só tá aquele irmão. Avine, vine, NF. Me deixa mandar um forte abraço a toda a minha equipe de filmagem, fotos, festepará.com.br. Aqui registrando os melhores momentos na nossa festona, no Agropec em Paragominas, sobrevoando com águia, sobrevoando com águia, sobrevoando com águia! Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É o quê? É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaços de amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me... Falou DJ Carlinho! Me atende! Oh baby, me atende. Ai, ai que vontade de tacar meu celular. DJ Carlinhos, tá aqui com a gente, completando aniversário hoje, o Miguel comanda Marabá. Valeu, Carlinhos! Aqui vontade de tacar meu celular na parede. Jorge Barão, tu já sabe qual é a mensagem. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu... Bora fazer diferente, como é que não parar? Quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, vai pra casa do... É o que eu escuto quando ligo pra ela. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio. Tirando sua roupa, nas enquadradeiras, no quarto escuro. Você vai ouvir o eu te amo por segundo. E nosso engenheiro Toninho! Satisfação imensa receber você aqui, meu engenheiro! Já no águia, cuidado com a bicada do águia aí! Que isso, só seu passatempo, passatempo é bom! Eu passo a pinta, eu passo a língua, eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca! O arrasta! Super top! Eu passo e vou passar a vida toda. Felipe Amorim e MC Dani, e fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só... Recebe nome de açaí no ponto e chapa no ponto. Alô Oliveira, não, gama, oi mano, todo mundo ela tem fama. É ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se Gabriel, para pro sofrimento, é que eu sei. Barbeira em 24 horas, prepara aí, mano. Sentimento, se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu sei, do zé, do zé, do zé, do zé, do zé, do zé. E sempre nome de barbeira em 24 horas. A barbearia oficial da vibe do cobiçado. Alô, meu parceiro Saulo Marcos Vito. Belezinho. Alô, meu parceiro Clay. Barbearia 24 horas. Barbearia 24 horas. Sempre fechado com o cobiçado. E a família Pop. Todo mundo falou pra não chorar, mas o meu coração chorou. E a família Mil Graus, fama, o Melzinho, é Maiane, e Alice, e a Fernanda tá aqui com a gente. Mento, se se apaixonar, se prepara. A Melzinha, né, tá aqui, pronto. É do certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Vai, vai! Chama! Bicho! É o piseiro apaixonado do Guga. Chama mais uma do DJ, já sabe! Sim. Já sabe, né, pai? Vibra! Oh! Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você. Só quem é sincero canta. Bota aquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, bota neném. Volta bebê, bota neném. Eu tô consolado. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita, Simão. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Volta bebê, volta bebê. Se não for você, não vai. Eu tô com saudade. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade. Estúdio Camila Acevedo e o JV Story, representante da Nozes Oficial aqui em Paragominas. Bora começar a aquecer, aquecer, aquecer, aquecer, aquecer. A garisa da putaria só não pode se apaixonar. Você tá no macete. E meu parceiro DJ Gautama, você tá aí com a gente, o homem das produções. Fala, meu DJ. Um abraço do cobiçado. O cobiçado do Pará. Daqui a pouquinho vem aqui no Ninho comigo, mano. E nosso amigo DJ Marlon Alvivaço no Facebook com o Super Bob Live. E o cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, vai mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A carícia da bucarinha só não pode se apaixonar. E a Marilene? Lá do bairro do Jardelândia, tá aqui com a gente. Só não pode se apaixonar. E aí, Mari? Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apaixonar, se apaixonar. Que a Dani se apaixonar, se apaixonar. Que a Dani se apaixonar, se apaixonar. Que a Dani se apaixonar, se apaixonar. Que a Dani se apaixonar, se apaixonar. Que a Dani se apaixonar, se apaixonar. Fala, minha produção! Eu queria que deixasse tudo no escurinho pra mim aí! Tudo no escurinho! Tudo no escurinho! Ó! Só quem tá feio de rock doido até de manhã aí!

corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. Boi, boi, boi. Batata. Cara preta. Pega o batata que tem nojo. A buceta. Terminou porque ela traiu, mas voltou. Dani Niani. Porque ela. Uivinha, Larissa, Daniel, Buzu. Pois. Ela... E Alexandre, o Léo da Nike. Ele é boi. Nike bom também. Quando você morrer, você vai doar os seus órgãos? Por quê? É que eu queria o seu chifre pra fazer o berrante. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém. E aí, Gautama? Comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota. Cheguei, eu tamo, cheguei. No bolso, no dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Vou lá, pego de novo. Tadinho da agiota. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. E nosso amigo Erdis, da Ótica Diniz. Alô, Erdis, tamo junto, mano. Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira. Pego o carro de amigo e entrego só segunda-feira. E meu parceiro Gautama tá aqui com a gente. Um dos caras das produções. Gautama! Pago de patrão. Fala pra mim qual é o som que tu dá valor. Pop. Sabe por quê? O pop é. Fogo no parque, então. Fogo no parque. E taca fogo no parquinho, taca fogo no parque. Duas horas ela sobe a rua da mina já querendo putaria. DJ Betinho, DJ Paulino, tá com a gente. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu tá na pressa do abate, da tropa do robô. Tá na tropa do robô, tá na tropa do robô. E vai doidando o comissador. Tá na tropa do robô. China. Se for madrinha eu me amarro no bico, então passo mal, passo mal, passo mal. E aí, meu parceiro Will Bração? Veio curtir o pop hoje em Paragominas. Passo... Fala, meu parceiro Will, tamo junto. Eu quero ver agora, agora, agora. Ó. O Madison Pop, o olhão lá da capital, tá aqui com a gente. O cara que a bandida se amarra. São os quatro que dá valor no pop. Se amarra, jogador, empresário, artista. E ele. E o Felipe Cobiçano. E o Felipe Cobiçano. E o Felipe Cobiçano. Então deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca. E a nossa amiga Leidiane, e a Rosana Silva tá aqui com a gente. Não, e vou... Fora, Leide. Milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê, bebê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Raelson dos Lobos Solitários. Estão aqui com a gente. Olha o pop. O patriarca Elias Carvalho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pop Live New Generation. Alô. Debochado, debochado, debochado. Vem comigo! Debochado, debochado. Redvan, Albuquerque, Albedes também, Medeiro. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chá. Não gosta da minha cara, do meu jeito, debochado. Sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado. DJ Matheus Mob tá aqui com a gente, ele, o Ivan Moreno, o Gabriel Sampaio também. Tá todo mundo. Ela dá vem. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é. Eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado. Ivan Moreno, homem da pecuária. Olha como eu tô preocupado. Junto com o Alex Mil Graus. Minha amiga Cleide! Do deboche! Ela tá fazendo aniversário hoje, papai! Falou, Cleide! Tadinha do deboche! Quero um papinho debochado, debochado, debochado. Uma pisadinha debochada, debochada. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, até que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então de tudo celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos chá. É estranho, né? É a cara do meu jeito, debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. Pam, pam. Vai, vai! O debochado, debochado. Olha o nosso Bob! Ela na aventura, na aventura. Super Pop Live New Generation, New Generation. Com o mito Juninho Pop e a nova geração de DJs do Águia. Então, mano, libera! E a Cariane, a Flávia, o Laine também tá com a gente. E a Andresa, tá todo mundo. Alô, Grazi! Quero ouvir. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você. Só não vale chorar, desgraçado. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto. Falou, Jéssica! Falou, Duda, a Milena tá na área, viu? Já não sei que o coração quer te ver aqui. Um coração inocente, um coração. Ai, Gaico. Te amou. Wellington Bob e o Moisés tá aqui com a gente. Fogo de minha alma, sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. O quê? Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Quando estava frio e no lava-naves o amor surgiu. A mão foi nesse clima que rolou. Alô, Jéssica, dá um chega aqui. No Águia com a Milena, viu? Se tu te vai sentir o teu carinho. Filipinho, o Pablo, Yolanda, Camila, o Perconde. O Perconde, né? Também tá com a gente. O Mikael e a Flávia. E a Grazi também tá no circuito. Valeu, meninas. Só musicão pra você. Teu coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Viu, meuzinho? Porque me curaste. Vê nossa amiga Jéssica Stephanie. Perdido com o coração. Stefantinelli tá aqui com a gente. Lava na vista. Minha amiga Núbia. Fala, Núbia. Quem não tá me abandone. Tu me abraçaste quando estava. E nosso amigo Carpa da TF. Lava na vista. Tá aqui com a gente. Alô, Carpa. Como foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no lava na vista. O amor surgiu. Foi no lava na vista. E joga lá pra cima. Essa mãozinha lá pra cima. Olha o cobertor. Detonando, detonando. Um, dois, três, vai, vai. Hoje vamos até amanhecer. Super Pop. Luiz Márcio da loja Mega Eletrônicos do Jaderlândia. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só deixa a me tocar como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Yeah. Eu me vejo assim, só pensando em você. Seu amigo Gleberson, se for, mas dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Diz um leque doido de Bragominas, a Tata Hudson, Felipe Boy, Nayara Remitão. Eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Diz pra mim. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, mas...